eu registo com agrado o vosso trabalho. E registo com agrado por uma razão. Porque somos um concelho, como sabem, encravado muito longe dos hospitais centrais e com muitos problemas na área da saúde. Oliveira do Hospital não tem uma boa saúde, não por culpa dos profissionais que cá estão, mas por culpa da falta de meios humanos e depois de recursos para se darem respostas que deveríamos ter, sobretudo, para quem, aqueles que vocês mais trabalham. E aqueles que são que mais trabalham são aqueles, muitas vezes, que não têm voz, que não têm capacidade reivindicativa. Porque se eles se unissem todos e se fizessem aqui manifestações, todos aqueles que não têm voz, os mais idosos que não se podem deslocar das suas aldeias, isto poderia funcionar de maneira diferente e os diferentes governos teriam que dar respostas melhor nesta área, porque a área da saúde é uma área fundamental na vida das pessoas. E nós não somos contra a iniciativa privada, nem contra a saúde ao nível dos privados. Não temos nada contra. Nós queremos é que aqueles que não têm dinheiro tenham o mesmo acesso à saúde daqueles que têm dinheiro e que vão por outros caminhos. E por isso é fundamental que a Oliveira do Hospital seja tratado também com dignidade e que sejam alocados aqui os recursos financeiros suficientes para dar resposta. Aquilo que eu acho que é fundamental é nós percebermos que tem que haver uma estratégia também nesta área para que haja melhores respostas e não deixo nunca de dizer respostas sobretudo para aqueles que têm mais necessidades, para aqueles que têm problemas de mobilidade, para aqueles que não se podem deslocar e para aqueles que não têm poder económico e têm reformas de miséria. Tenho visto coisas incríveis neste país. Nós todos somos defensores dos animais e os animais devem ser protegidos. Mas uma sociedade que é capaz de proteger mais os animais do que proteger os seus seres humanos não é uma sociedade justa, não é uma cidade onde eu gosto de viver.